lugarzinho perfeito só pra você. Construí um império do mais caro minério, joia rara de ver. Pintei feito Van Gogh, toquei piano de pan pra te conquistar. Com a arte de um Gaudí, fiz uma casa aqui só pra você morar. O amor tem esse poder, matar ou sobreviver. Você inventa um mundo, o pensamento viaja de plebeu para rei. É uma questão de segundo. Juro por Deus, confesso agora, que com você do meu lado sou mais rico do mundo. Quero esse amor que alimenta gosto de sal e pimenta, neve e calor no verão, pedra de gelo na sopa, segredo embaixo da roupa, o condenado e o perdão. Quero esse amor que alimenta a fantasia que inventa situações de embaraço. Quero esse amor que me faz sentir que o dono de tudo mora no seu abraço. O amor tem esse poder, matar ou sobreviver. Você inventa um mundo, o pensamento viaja de plebeu para rei. É uma questão de segundo. Juro por Deus, confesso agora, com você do meu lado sou mais rico do mundo. Quero esse amor que alimenta gosto de sal e pimenta, neve e calor no verão, pedra de gelo na sopa, segredo embaixo da roupa, o condenado e o perdão. Quero esse amor que alimenta a fantasia que inventa situações de embaraço. Quero esse amor que me faz sentir que o dono de tudo mora no seu abraço. Quero esse amor que me faz sentir que o dono de tudo mora no seu abraço. Abraço.